conseguido, nós deixemos, não precisamos que nos venham governantes dar palmadinha nas costas e depois, ou que nos venham aqui trazer antidepressivos, que nós não precisamos dele nem analgésicos, porque nós sabemos caminhar no nosso futuro. E hoje deixo-me dizer, hoje fiquei bastante agradado e fiz questão de o manifestar ao Sr. Primeiro-Ministro, hoje que o Sr. Ministro Pedro Marques não tenha tido uma palavra em relação ao IC6 na cerimónia que decorreu no lançamento do projeto de adjudicação do IP3. Como eu disse, mas depois, mais tarde, o Sr. Ministro teve a oportunidade de dizer que era um homem de palavra e o Primeiro-Ministro também, e por isso iriam honrar os seus compromissos. Eu gostaria mais que eles hoje tivessem, sobretudo o Sr. Ministro das Obras, das Infraestruturas e da Cidade Nova, publicamente, porque eu acho que era necessário. Não, o Primeiro-Ministro não se entregou. O Primeiro-Ministro disse-me, foi uma coisa simples, disse-me, por isso parece que hoje os senhores se esqueceram de referenciar o IC6. Essas foram as minhas palavras. E o Sr. Primeiro-Ministro disse-me, nós nunca nos esquecemos porque o senhor lembra-nos a toda a hora. E foi esta. Vai continuar a fazer. É isso que vai fazer. Mas depois, a seguir houve alguns telefonemas das pessoas para me acalmarem e para que eu ficasse mais tranquilo, dizendo-me que eram pessoas com palavra e que palavra dada era palavra honrada e por isso que o ICC iria ser uma realidade. Aguardemos. Mas de qualquer maneira eu ficaria muito mais confortável se tivesse havido ali uma palavra para o ICC. É verdade, também não houve, e também foi dito, não houve essa palavra para o ICC, por exemplo, de algumas obras estruturantes em termos de vias, como a ligação de Vila Nova de Poiares, também depois foi dito isso, mas à posterior. Mas de qualquer maneira, eu acho que os outros também têm razão para as suas reivindicações, mas para mim começa a ser demasiado tarde. Começa a ser demasiado tarde o lançamento do ICC e do projeto, até porque o Sr. Ministro Pedro Marques há tempos teve a oportunidade de me pedir desculpa por ainda não ter sido lançado à justificação. E disse-me que eu iria fazer e por isso tinha a expectativa que ele hoje estivesse também no seu discurso. E por isso confrontei o Primeiro-Ministro sem problemas, porque eu estou aqui ao serviço dos oliveirenses e não estou aqui ao serviço.